O vocábulo Satã significa inimigo, mas também aquele que divide, aquele que separa. E quando eu dou palestra sobre casamento, amor, divórcio, lesões afetivas, e as pessoas até brincam, Nazareno, como é que você dá palestra sobre casamento sendo que você nunca casou? Eu disse, não nessa vida, né? Mas até explico. Não, é um espírito amigo que disse, meu filho, aceite dar palestra sobre casamento. Porque é melhor que um solteiro vá lá falar para as pessoas do que um casado. Porque se o casado for falar, vai ser aquela palestra tão triste, tão deprimente. Que é melhor um solteiro que vai estar lá iludido ainda, né? Otimista, tal, sonhador. Então aceite a palestra. E aí nós enveredamos também para dar palestra sobre casamento. Estou igual a padre, né? Dando palestra sobre casamento. Sem nunca ter casado. Então, ela nos diz que é importante a gente ter esse cuidado, estar preocupada com a nossa melhoria, a melhora interior. E não estar discutindo o sexo dos anjos, como fizeram durante a Idade Média. Aí jogaram as pessoas na fogueira, na Inquisição. A gente tem que tomar muito cuidado com o nosso orgulho. Então, o tratamento espiritual vai ser reforma íntima, passes, água frutificada, evangelioterapia. Mas, além de como é que a gente vai fazer aqui na Europa? O pessoal aqui não conhece o passe com o nome de healing. Eles cobram 30 libras, é isso? Não sei. Se eu ficar desempregado no Brasil, já sei para onde é que eu venho. Deixa o espiritismo, né? Vou aplicar healing aqui para ganhar dinheiro. E aí, o que, é que a gente vai fazer? Bom, não sei. A gente pode, talvez, colocar healing com evangelioterapia, não é? E eles até me falam, algumas pessoas me falam, mas se for de graça, eles vão ficar até desconfiados. Porque o que é de graça aqui, eles desconfiam. Acho que é seita. Mas nós somos confundidos com seita mesmo. Então, vocês vão ter que descobrir a melhor maneira de como fazer, de como, qual o melhor nome adotar, se quiserem implantar alguma casa. Mas as casas que implantaram a terapia do Evangelho, elas simplesmente triplicam, quadruplicam a frequência. A harmonia sobe, tudo melhora. Quem sabe aqui qual foi o estado onde o Espiritismo mais cresceu no Brasil nos últimos 10 anos, segundo o IBGE? O Amazonas, que foi onde foi criado o TE, o Tratamento Espiritual. Fundação Allan Kardec, baseada num estudo feito no Rio Grande do Sul. Tinha que ter os gaúchos no meio da história, né? Mas, em segundo lugar, quem foi o estado que mais cresceu, segundo o IBGE? O Ceará de Bezerra de Menezes. E eu acho que esse espírito está por trás desse trabalho. Porque o Ceará implantou de maneira tão eficiente, a federação fez questão de implantar, de ter um corpo de diretoria responsável por implantar o TE nas casas espíritas, que ele se espalhou em toda parte. A presidente da Federação Espírita do Amazonas esteve agora no CFN, o Conselho Federativo Nacional, onde nós participamos como assessor do presidente da Federação do Distrito Federal. O vice-presidente estava de viagem, não podia. E aí, como não tinha ninguém, só tem tu mesmo, né? Não me botaram lá. E aí os espíritos disseram, Nazareno, você não apresentou isso na FEDEF? Não fez a palestra de apresentação? Grave no CD e distribua com cada presidente de federativa de todo o Brasil, para eles conhecerem o TE. Aí nós ficamos lá no notebook gravando a apresentação, a palestra que nós apresentamos, semelhante a essa aqui, um pouquinho mais séria, né? Menos descontraída. E entregamos um CD para cada federativa. Enquanto eu estava entregando os CDs de um lado, porque é um círculo lá, né? Todos os presidentes de federação do Brasil reunidos lá, com o Divaldo e com o Raul Teixeira, e eu lá todo chique, né? Lá vem do outro lado quem? A presidente da Federação Espírita do Amazonas, entregando a nova edição do Estudo Sistematizado do Evangelho Segundo o Espiritismo, da Boa Nova, a cada presidente. Quando eu esbarrei com ela, nada é por acaso. Os espíritos arquitetaram, me colocaram lá no CFN para poder levar a evangelioterapia para as outras federações que ainda não conhecem. Nós temos o TE no Amazonas, no Pará. Nós temos o